TP52, 66, informa tráfego. Uma hora, 9 milhas, rumo sudoeste, passando NB de 1100 para 200. TP52, 66, vetoração para interceptar o curso localizador, curso direita, proa 060, reporte estabilizado. Direita 060, reportarei estabilizado, TP52, 66. TP52, 66, desça para 2000 pés, quem negar, no 091. 2000 no 091, 5266. 10 para azul 4206. 47111, decolada 04, 198, boa viagem. 98, obrigado. Boa de táxi para chegada Mari, desça até nível de voo 050. Ô Manu, boa tarde, Pantanal 479, transférico da nona, 1.700. Confirma o controle de Salvador? O Pantanal 4711. Pantanal 4711, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360, nada EL, Pantanal 471. Voo 1077, suba restrita até nível de voo 300. Chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 300, 1251, alterna 133.25, gol 1077. Obrigado, boa tarde. E me aposte para prosseguir com táxi via Pátio 1. Curva direita proa 160, limite é o QDMIC 080 de Simbra. Direita 160, limite 080 de Simbra, o Juliette Tango Zulu. Torre Novembro, Alexo Itango. Para o retorno, mantenha a estrada do Coco, reporte no próximo município de Lauro de Freitas, aguardando direto o Pátio 4, Alexo Itango. Reportar a próximo, a Laura de Freitas, mantendo a vertical da estrada do Coco November, Exo Leitavo. Azul 4206, no solo 06, 1219 à direita. Direita 219, azul 4206. Obrigado. Tá ali na remota? Positivo, remota 12. Sim, é porte de tênis, Golf, Oscar Golf. Salve, Salvador, boa tarde, Azul 4206, Dona Foxtrot. Boa tarde, Azul, bem-vindo para o Sig Alfa, Kilo Pátio 3, e reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo Pátio 3, reportar para ingressar no pátio principal, Azul 4206. Salve, Tirredusa, para o Tango Zulu. Silêncio, Tango Zulu. Reduza. Boa tarde. Ok, reduzindo, Tango Zulu. Golo 395, acena identificação, desse inicialmente tem nível de voo 060. 060, identifico, ótimo. Direto Tango Zulu, informe a pista que solicita pouso. Golo 0, estamos com transtorno de valores. Iniciou o pushback através do portão 8, vem. O Webjet, decolado aos 08, controle 1, 19.8, boa viagem. 19.8, boa tarde. Seu táxi será Juliette Alfa, até o ponto de esperada 10, quando lá retorna para a torre novamente em 118.6. 8. Centro Recife 260, Altero 288, Trip 5219, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Controle, boa tarde, Objet 5729, decolando a sua chuva. Objet 5729, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. 340 na EL. Tu pode descer para 2000 pés? Confirma, Juliette Tango Zulu. Sim, ativa. Desça para 2000 pés, aguarde transferência de comunicações. Para 2000, aguardando, está interceptando o localizador. Trip 5266 estabilizado. Está no localizador, Trip 5266. Trip 5266, chame torre, 198, décima meia. 186, obrigado, bom trabalho. Vamos cruzar a sua retaguarda. Quente, ok, obrigado, na sua escuta. Pátio 4, vento 90 com 17 novembro, aceitamos reporte solo controlado. 90 com 17 novembro, reporte solo controlado, novembro, aceitamos. Torre Trip 5266, boa tarde. Boa tarde, Trip 5266, cheque o trem, pista 10, pouso autorizado, vento 90 com 16, para informação de tráfego, à sua esquerda, aproximando para a vertical, cabeceira 17, temos um Robson 44, sem interferir com o eixo da aproximação, pista 10, livre pouso, 1011, Trip. Sente, Trip 5266. Torre 186, boa tarde, muito obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Papa Tango, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulives, reporte externo checado, pista 10, 1011, notímetro 90 graus e o vento 15 nós. Passarando externo, Juliette Tango Zulives. 9105 a bordo, 4 horas e 40, autonomia, alterno Galeão. Torre 99, táxi autorizado, via Juliette Alfa, até o ponto de espera 110, no ponto de espera torre 118, décimo meia, ajuste no 011, no bom voo. Juliette Alfa, 186, quando lá, grato, tem um bom dia, 01 no ajuste. Tem, bom voo. O Golo 925 irá passar a retaguarda dos tráfegos, após o segundo tráfego, que é um Citation, aí o senhor inicia o puxa, chama táxi. Ciente, após o Citation, inicia e reportará para o push, para o táxi do Gol, 1925. Só confirmando, é um linha jet, Gol 1925. Após o segundo tráfego, que é um linha jet. Ciente, Gol 1925. Autorizado, 90 com 13. Ciente. November City Tango, parte 4, prossegue. No solo aos 1-1. No solo aos 1-1, Tango. Frequência de investigação. Livre. Golf, Oscar Golf, informando o término de cheque de motor. Sente, sente. Ainda está na posição de acelerar. Qual foi a velocidade para 319G? Mantendo a velocidade. Gol 1395, e qual é a sua velocidade? 250, 1395. 1395, reduza para 2190 nós. Informe que segue tráfego 12 horas, 8 milhas, passando o nível de voo 050 para 2000 pés, é o Airbus da TAM. Ciente, reduzindo 210, 1395. Salvo, Salvador, é o 35415. Mano, foi o Trip 5415, chamou? Positivo, 5415 solicita autorização nível 160 para Ilhéus. Só um minuto, o 5415, preparei a Dael. Confirmando a Dael, a subida? Isso, Dael Leiva Ilhéus, e só um minuto para a autorização, 160, estou correndo para o centro. Ok, conforme plano de voo, ok? Porque está com um probleminha no, lá na trip, os doves não estão conseguindo passar, conforme o plano de voo, ok? Tango Zulu, pista 10, pouso autorizado, vento 100 graus, 14 nós. Livre pouso 10, Juliette Tango Zulu. Pátio 3, 5266. Alfa Kilo, Pátio 3, 5266, graças. Como do 8002? Nossa entrevista para o Galeão, nossa saída. Qual de espera, temos um 402 na final. Observará o pouso após a passagem, aliás, mantendo, 399. Sim, a gente vai aguardar no ponto de espera após a passagem do 402. Ali mantém a 1-0, 1-399. Usa para 1-70 nós. 3-770 nós, 1-395. Quando 395, informa o tráfego pessoal está 207 milhas. Quando 390, autorizado LF. 390, autorizado final para o atendimento LF X-Ray, reposta avisado ao localizador. Acordarei. Está 390. 390, chamei torre, 1-8-6. 8-6, obrigado. 1-9, a bordo, autonomia de 0346, alterna com fins, pronto para iniciar o DAC. Autorizado, via Juliette Alfa, até o ponto de espera do 1-0, no ponto de espera torre, 1-8-6, ajuste no 0, no 1, no vovô. Gente, autorizado, DAC, Juliette Alfa, no ponto de espera, 1-8-6. Aumenta, hein? Bom. 11, 80 graus ao vento, 15 nós. 390. Juliette Tango Zulu, no solo azul no meio, libera a próxima direita, taxi Delta 121, 9 ao solo. Salvador é o gol 1612, informação Tango. 1612, adiciona identificação, via chegada mar e desça até nível de voo 050. Autorizado para o 050, via chegada mar, gol 1612. O Alfa Bravo Papa Antônio. Mantenha a presente posição, ok? Localizador 1395. Bora 395. Reduz a velocidade para a aproximação final, chame torre 1-8-6. Reduzindo 8-6, bom. Torre 1395, boa tarde. 395, boa tarde, reporte quarta milha checada, número 2 para o pouso, só precede a Ruas da Tana, afinal aproximado de 3 milhas. Reportará quarta milha, 395. Foro 399, decolado 18-19-8, boa viagem. 198, grato, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, gol no 601, tem informação em posse. Sim, Luna 601, acione identificação, via chegada BOF, desça para 4000 pés, QNH 1011. Via BOF para 4000, 601. Controle, Salvador, bom dia, boa tarde, vamos 3 na nota com você, escuta. Daniel Leda, após voo Ilhéus, 5501 no transponder, controle opera em 119, decimal 8. Mapa de espera, pronto. Sente número 2925. Sente. Curva direita, saída da El, Ilhéus, transponder 5501, 1198, controle, o trip 5488. Estou confirmando a saída, Daniel Leda, após Leda Ilhéus. Dael, Leda, após Leda e Léo, é o 5-4 no 5. Correto, chame quando plano para puxa acionar. Chamada para puxa acionar. Milhas da pista, 395. Gente, continua o 395, aguarde liberação, pista 10. Guarda. 3190, no solo 20, ali, direita 129. Direita 129, obrigado. Uno 395, Uno 395, pista 0, pouso autorizado, 90 com 15, 1011 no altímetro. Livre pouso, Uno 395. Bem-vindo para o Siga Alfa, aqui no pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, aqui no pátio 3, é reportado para ingressar no principal. Parte principal, posição, portão 06. Parte principal, portão 6, da 3190. Follow, da 3167, da TAM, da Uniform. Autorização para Brasília. Quem manda que chamou foi o TAM 3567? 3567, afirma. Brasília aprovado 38, aceita? Afirmativo. Autorizado Brasília 380, rota 3197, decola no 0, curva direita. Subida Gole, transmissão Fito 5512, transponda, controle a pele 119, décimo 8. Autorizado Brasília 380, saída agora, extensão ofício, decola da 10, curva direita, curva do 1.7, aciona 5512, controle 119, decimal 8, da 3567. Ana, quando o plano para o puxa, acionar. 3567. Fala, bom, 395, bom dia, boa tarde, livrou na sua escuta. 395, o cigarro, aquilo, reporte no pátio 3 para a inversão do pátio principal. Alfa Kilo reportará no pátio 3, com 395. Salve Salvador, boa tarde, o azul 4206, tem essa informação uniforme, toque para a cópia. Paulo, o Papatão Gileta Angelou. Uhum, prossiga. Não faz isso, cara, vai ver. Ok, autorizado no pátio 3, pode prosseguir, pátio principal e reporte na Lima para ingresso, Tangelo. Vai reportar na Lima, na saída do pátio principal, Juliette Tangelo. Solo azul 4206. 4206, Recife, melhor do mundo, só um minuto, cópia 370 já aprovado. Vai aguardar a cópia, só teria sido previsto pra gente? Eu sim, pode preparar aí a Puca Jamo com transição Caju. Puca, transição Caju, azul 4206, graças. Alfa Romeo, Alfa Bravo, Papá decolado na El Fleda. Romeu, Alfa Bravo, Papá, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da El. É, tire subindo 360 da El, né? 1399, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 251-3325, confirma. Estimativo, gol no 399. 7, grato, boa tarde, gol 399. Gol 1612, dessa via para 2 mil pés, autorizado final de procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Gente, autorizado via para 2 mil pés, autorizado ILS, reportado no localizador, gol 1612. 58, decola 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju, 5510, transponder, controle PL1, 9.8. Confirmar sua saída é Puca, transição Aracaju? Puca, Jamo, com transição Caju. Puca, Jamo, transição Caju, autorizado 370, veio pelo risco 58, código costume 0, primeira curva esquerda, 5510, transponder, controle de saída em 119.8. Correto, chama quando pronto para o push, acionar na pole position. Chamará quando pronto, azul 4206. Vai ficar, azul 3, azul 3, azul 3, azul 3, azul 3, azul 3, azul 3, azul 3, gol no 601, informe sua velocidade. A cruzada uma centena no momento, 2509. Principal até o portão 08. 08395. Portão 3567, tráfego da Gol, a retaguarda vai cruzar após o mesmo, tá livre, puxa acionado no 5, chame táxi. Após o gol, autorizado, puxa acionado, 3567. Gol 1925, decolando 26198, boa viagem. 198, tenha uma boa noite. Salvador, boa tarde, gol 925, livra 1.600 pés para 360. Gol 925, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída gole. Agora eu fito para o 360, gol 925. Frequência de estação até uma boa tarde, Zulu. No 601, informe sua velocidade. 259. Falou, 354 no 5 para puxa acionamento. Está no pátio 3? Afirmo. Então com o Airbus puxando também, pode iniciar, fica atento ao mesmo e chame o táxi. Chamada para o táxi, o 54. 5. 251-3325. Controle, gol 9601, após pelo, pode prosseguir na estar para emendar no elétrico. Bom, o 9601 dessa via para 2000 pés, já pode estabilizado no localizador. Via para 2000, reportará 601. Estabilizando no localizador, gol 9612. Gol 9612, chame torre, 1 noite, 2 6. 26, gol 9612. Muito boa tarde, jogou no 6-1-2 no pescoço. 2, boa tarde, reporte visual checado, pista 10, 100 graus, 14, 9, 1011. A gente reportará na final baixado travado, gol no 6-1-2. Luta 3567 para o táxi com 71 a bordo, alterna com 5 horas de autonomia. Autorizado, Juliette Alfa, até ponto de espera da 10, vários 8 meia torre, em minha olha justa. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 1 noite de mal meia, luta 3567. Zero, boa tarde, sem informação uniforme. Juliette 6720, acendo identificação, via chegada bom, fidesa para 4000 pés, que é legal na 0 no 1. Bons 4000-10-11, 6720. Gol 1925. Chame centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. 260-288. Obrigado e uma boa noite. Quando o Índia Serra baixou, travou, tem a pista à vista, gol no 6-1-2. Gol no 6-1-2, pista 10, pouso autorizado 100-14. 100-14, gol no 6-1-2. 6-5 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alterna Serra Bravo, Serra Vitor. Cliente, prossegue via Juliette Alfa, 18 metros, ponto de espera torre, 1011 ajuste no voo. Ponto de espera torre, 354 no 5. Torre Salvador, da 3567, pronto, ponto de espera da 10.